Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores, amoras, aqui mais um dia com vocês nesse nosso terreiro de discussões e polimentos que é o Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. E não podia ser diferente aqui também com as minhas parceiras de núcleo da Inquimpa. Dê um salve aí, meninas! Alô, alô, W Brasil, aqui é Tatiane Damasceno, salve, galera! Salve, salve, pessoal, aqui é a Suelen Ribeiro, partiu mais pra um Diáspora. E hoje aqui com a gente também, Davi Marques, MC Caifase, paulistano, nascido no bairro da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, onde morou até os 14 anos. Graduado em Direito pela Universidade São Judas Tadeu. Advogado militante desde o primeiro semestre de 2018. É também rapper com nome artístico Caifase. Morador no bairro de Itaquera, zona leste do município de São Paulo, e integra o coletivo Negro Minervino de Oliveira desde 2017. Dê o seu salve aí pra gente, MC Caifase. Salve, salve! Muito prazer, obrigado pelo convite, e vamos que vamos conversar a respeito desse personagem importantíssimo de nossa história, né, que deve estar sempre em nossa memória, né, Marighella presente hoje e sempre. E hoje, como MC Caifase aqui já deu o start aqui pra gente, né, falaremos sobre Carlos Marighella. Oi, Carlos Marighella. Bem, querido, eu acho que a gente pode começar dizendo quem foi Carlos Marighella, a história desse homem espetacular, dizendo quando viveu, né? Enfim, tem muitas pessoas que não conhecem, né? E aí dá assim um histórico para essas pessoas que nunca ouviram falar. Enfim, o nosso terreiro é todo seu, querido. Bora lá. Obrigado, Joyce. Vamos lá, né? Que responsabilidade falar de Carlos Marighella. Carlos Marighella nasceu em 5 de dezembro de 1911. Era filho de Augusto Marighella e Maria Rita. Augusto Marighella era um italiano e também anarquista. Maria Rita descendia dos Alçais, né? Povo vindo do Sudão Central, que é a atual norte da Nigéria. E eram afamados na história pelas sublevações baianas contra os escravistas, né? Então, Marighella não poderia deixar por menos, né? Era político, escritor, revolucionário. Marighella despertou cedo, né, os seus estudos, né? Foi matriculado no ano de 1925, no primeiro ano, no ginásio chamado Carneiro Ribeiro, que era uma escola privada à época, né? E depois se transferiu para o ginásio baiano, ginásio Bahia, né? Que era uma escola pública, então. Nessa escola, ele estudou também com os dirigentes comunistas Mário Alves, Jacob Gorender e Fernando Santana, né? Também com o governador Antônio Carlos Magalhães, né? E obteve o título de bacharel e se habilitou para ser professor no ensino ginasial. Marighella também iniciou sua militância política participando de movimentos estudantis, né? Um dos movimentos importantes foi de 1932, na Escola Politécnica da Bahia, né? E esse movimento, a princípio, tinha como reivindicação o adiamento dos exames, Nessa mesma época, ocorria em São Paulo o movimento de 9 de julho, que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932, né? Ante a instauração do governo provisório de Getúlio Vargas. Sabendo disso, esse movimento também aderiu a essa causa, né? E foi nesse período que Marighella foi preso pela primeira vez. Participava dos movimentos estudantis e, nessa oportunidade, passou a militar pela Juventude Comunista, né? A UJC. Foi recrutado pelo médico Manuel Snard Teixeira, que era de família de posses, né? De Itapipoca. No ano de 1934, Marighella, que já participava da Federação Vermelha dos Estudantes e da Juventude Comunista, ingressou então no Partido Comunista Brasileiro. O PCB, em mais de uma década, experimentava apenas dois períodos bem pequenos de existência legal, né? Grande parte de sua existência foi na clandestinidade, né? De março a julho de 1922, o PCB estava na legalidade, e de janeiro a agosto de 1997 também, né? Marighella se aproximou do Partido Comunista Brasileiro por intermédio de estivadores, né? Em Salvador, essa categoria acumulava já 19 greves na Primeira República. No PCB, Marighella integrava o Comitê Regional na Bahia, né? E durante esse período, organizou células do partido entre os trabalhadores no Porto da Bahia, entre os trabalhadores dos serviços de bonde da cidade, entre os padeiros e entre outras classes, né? E chegou a ser secretário do partido, havendo também organizado a União da Juventude Comunista. Desde cedo, ele tinha ideias de justiça social, né? Porque ouvia o seu pai, Augusto Marighella, sempre dizer, se questionar o porquê do pobre sempre trabalhar a vida inteira e viver sempre na miséria, né? Na pobreza, né? E esses ideais fizeram com que Marighella despertasse esse senso de justiça social. Na década de 1930, o ideário comunista se opunha ao fascismo de Mussolini na Itália e ao nazismo de Adolf Hitler na Alemanha. Comunismo e fascismo se batiam pela condição de opção mais poderosa à democracia liberal que tinha na época. O sonho igualitário da sociedade sem classes, engendrada pelo marxismo, também não se afastava. Talvez não estaria afastado nos corações da pregação cristã da época, né? E da convivência dos primeiros cristãos, como observavam os comunistas Karl Marx e Rosa Luxemburgo. Com a mãe, que era muito religiosa, Marighella aprendeu a repartir o pão com os pedintes que faziam das ruas o seu lar. Na Bahia, onde Marighella viveu sua infância, era notória a desigualdade já naquela época, né? E para se ter uma ideia, a Cidade Baixa estava mais para o Nordeste, onde em 1930, de 1.000 nascidos, 193 bebês morriam de pobreza antes de um ano. A Cidade Alta se aproximava do sul do Brasil, cuja marca de então 121 mortes por 1.000, o Nordeste somente alcançaria em meio século. Com 25 anos, em 1936, né? Marighella foi transferido para o Rio de Janeiro para ajudar na reorganização do Partido Comunista Brasileiro. O partido tinha realizado, nessa época, a chamada Intentona Comunista, né? Um ano antes, e vinha sofrendo com a repressão da polícia de Getúlio Vargas. O militante baiano passou a integrar o Comitê Central do partido. E nas manifestações do 1º de maio de 1936, foi preso pela segunda vez torturado e encarcerado por cerca de um ano. Ele é libertado e entra na clandestinidade, mudando-se para São Paulo em 1937. Em 1939, já sob a ditadura do Estado Novo, Marighella torna-se preso político pela terceira vez. Ou seja, é uma série de prisões que Marighella vem sofrendo, né? Ele morava em um aparelho, um local clandestino destinado à realização de reuniões e ao abrigo de militantes, que ficava na Rua da Abolição, no centro de São Paulo, né, da capital. Desta vez, em 1939, foi privado da liberdade por 6 anos. Primeiro no presídio de Fernão de Noronha e depois no da Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro. Com os companheiros de cárcere, Marighella estudava, confeccionava artesanato e organizava peças de teatro. Na prisão, o Marighella fez um programa de alfabetização dos companheiros e conseguiu aprender até inglês, né? Em abril de 1945, com a anistia do Estado Novo, Marighella e os demais presos políticos do regime foram libertos, incluindo Luiz Carlos Prestes, que foi um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro. No governo de General Góes Monteiro, o PCB voltou à legalidade. Nossa, MC Caifás, primeiro dizer que, meu, tô passada encantada com essa história, com esse histórico, né, do Marighella. Que personagem, que figura, cara, e como que a gente não sabe isso nas escolas, meu? E segundo, o quanto de fato, né, a gente vive num sistema político perverso, né, de uma colônia perversa, que nos apaga, né, apaga os agentes. Enfim, eu vou passar pra Sueli. Vai lá, Su, é com você, amada. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Se é homem é meu senhor, se é mulher minha senhora. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. No mar, no mar, no mar. Esse samba, né, que é de Tião Motorista e Jamelão, né, do álbum do Tião Motorista, Samba e Talento, de 68, ele traz aí uma máxima que Marighella utilizou, né? Quem samba fica, quem não samba vai embora. Então, um homem negro numa luta de guerrilha, numa luta por libertação, né? Uma luta por libertação nacional, que traz esse fundamento do samba. E indo um pouco mais nessa questão, né, da LN, para a gente trocar um pouco mais essa ideia aqui com o maravilhoso Caifás, que está dando uma aula espetacular para a gente. Como o Joyce também colocou, essa tentativa de não só apagamento, né, amada, mas também de criminalização do Marighella, né? Porque tentam colocar ele na categoria de terrorista. Quando, e aí queria que, né, acho que o Caifás pode falar um pouco mais sobre isso, essa luta armada, ela parte a partir de um golpe de Estado, né? Então, quem introduz a arma, o armamento pesado na política, que entra na ilegalidade, são os militares. E aí Marighella traz a fala, né, de que, sobre resistência, né? Que o conformismo é a morte. Resistir ou conformar. Total, Su. Total criminalização do Marighella. Concordo em gênero, número e grau. Então, queria, querido, que você falasse um pouco pra gente, né, sobre a LN, né, porque não é também um partido político, ele cria uma outra coisa, né, um outro modo de se fazer essa política de guerrilha. E também é impossível não pensar em Marielle Franco quando se fala em Marighella, né? Pela luta e pela forma que ambos foram brutalmente assassinados. Então, falasse um pouco pra gente e sobre essa fala dele, né? Resistir ou conformar, que o conformismo é a morte, sobretudo nesse momento. Então, o que é ser resistência, né, nesse projeto que o Marighella traz? Nossa, que lindo, Suelen. Que lindo o samba, muito bom. Obrigado. Bom, Como dito, Marighella era um militante do PCB, né? E o PCB, na época do golpe de 1º de abril de 1964, apoiava Jango, né? Que Jango tinha aquela ideia de, da reforma agrária, né? Da tão esperada reforma agrária que até os dias de hoje não aconteceu, né? E Marighella não se conformava com essa ideia, né, de que ele interpretava como uma ideia de conciliação, né, que o PCB estaria adotando. E ele repudiava essa ideia. E nessa época, o PCB recebeu um convite de Cuba, né? Estava ocorrendo o festival de Ola em Cuba, e por não estar alinhado com a linha política de Cuba, o PCB não foi a esse festival. Porém, Marighella, ele aceitou o convite, né? Ele já estava, nesse momento o PCB já estaria rachado, né? Aí Marighella aceitou esse convite e foi a esse festival. Após voltar de Cuba, Marighella aderiu, né, à posição política de Cuba, né, que é encabeçada por Che Guevara, né, e trouxe para o Brasil a ideia de luta armada, né. E nisso já se cogitava no PCB que Marighella seria expulso, né, do partido, porque estava divergente da posição política do partido, né? Mas antes de ser expulso, Marighella escreveu uma carta ao partido dizendo o seguinte: escrevo-lhes para pedir demissão da atual executiva. O contraste de nossas posições políticas e ideológicas é demasiado grande e existe entre nós uma situação insustentável. Na vida de um combatente, é preferível renunciar a um convívio formal a ter de ficar em choque com a própria consciência. Não tenho a opor aos meus camaradas pessoalmente. Desejo tornar público que minha disposição é lutar revolucionariamente com as massas e jamais ficar à espera das regras do jogo político burocrático e convencional que impera na liderança. Podemos perceber, então, que foi uma situação bem complicada, bem angustiante para Marighella. E com esse racha, que ocorreu no final de 1967, esse grupo excluído do PCB, em São Paulo, formou a Ação Libertadora Nacional. E daí se iniciou as ações, né, da luta armada, que é encabeçada por Marighella. Então, portanto, a resistência, na verdade, ela se tornou uma ação, né, que foi, dizem, Marighella foi aventureiro. Eu não posso interpretar dessa forma, né? Foi um herói do socialismo, né, que via que era possível se instaurar um regime, um sistema econômico social, né, e, portanto, lutou, deu sua vida por isso, né, não somente resistiu, mas também como agiu para que se construísse isso, né. Nossa, gente, demais, hein? Demais. Puxa, que história, né? Que figura, enfim, demais. Bem, ó, pra continuar aqui a gira, né, no nosso terreiro de discussões e bulimentos, vai lá, Tati, é com você. Nossa, muito bom saber sobre esse camarada, né, Carlos Marighella. É muito importante saber sua história, porque, assim, uma coisa muito comum que acontece hoje em dia, né, quando às vezes eu paro para ouvir um pouco as notícias e tudo, né, nas rádios que falam, né, que dão as notícias hoje em dia, a mídia, como sempre, muito controladora e partidária, né, porque teoricamente, deveriam ser imparciais, mas não são, né? Sempre vejo comentários que vão sempre de encontro com a marginalização desse homem, né? Colocando como se fosse, né? Sempre colocando como se fosse um vilão da nossa história, quando na verdade é um vilão apenas da burguesia, né? É a pessoa que falou, vamos pra cima, e pegando em arma ou não, mas vamos pra cima de quem nos deixa nessa má situação, né? Que é a elite, né? Era a elite brasileira da época e continua sendo. Eu queria só que o MC Caifase completasse aí um pouco as informações agora em torno da morte do Marighella, né? Como é que foi, como que se deu naquela época? Pois é, Tati. É bem complicado. É o aparato ideológico da burguesia, né? Que inverte as coisas, né? Como pode tratar como um criminoso algo que alguém que quer o bem da humanidade, né? Que deu sua vida pela humanidade, né? Evidentemente que a gente tem que ter uma visão ampla da coisa, né? Que se trata do aparelho midiático da burguesia, né? Uma ferramenta de trazer a sua ideologia, né? E manter as coisas como estão, né? Mantendo os privilégios a um pequeno grupo de pessoas, né? É lamentável. Marighella, num dado momento, percebeu que estava sendo seguido, né? Diante disso, entrou no cinema, né? No Rio de Janeiro. Os policiais entraram também nesse cinema, né? E fizeram um esquema, acenderam as luzes do cinema e lá dentro com o público, crianças, né, as pessoas que estavam assistindo ao filme, os policiais foram e deram um tiro no peito de Marighella, né, o levaram e ficou preso, né, depois disso ele ficou um tempo em liberdade, né, considerado como inimigo público número um. Até que na noite de 4 de novembro de 1969, Carlos Marighella foi assassinado em São Paulo, em uma emboscada na Alameda Casa Branca, né? Região do Jardim Paulista. Essa emboscada foi comandada pelo delegado do Departamento de Ordem Política e Social, né? O DOPS, né? Que foi o principal vilão da época da ditadura, né? Que tinha como responsável o Sérgio Paranhos Fleury, né? A armadilha utilizou da relação que Marighella tinha com os freis dominicanos para marcar um falso encontro. Daí Marighella foi e nessa emboscada foi atingido por 5 tiros. Um desses tiros foi disparado a menos de 8 centímetros de distância do peito, né? Ou seja, queima-roupa. E tem aquela imagem lá de Marighella baleado dentro do Fusca, né? Muito triste, né? Demais, hein? Essa dose de garrafada está demais. Amores, amoras, daqui a pouco a gente volta. Não sabe quem sou. De onde vim, pra onde vou, leste ou oeste chegou. Porque subestimou. A quebrada se levantou, ante a verdade se revoltou. Fortaleci na minha dor. Um novo sol já raiou, brilhou e pronunciou. Pesada no revolu flow. Não sabe quem sou. De onde vim, pra onde vou, leste ou oeste chegou. Porque subestimou. A quebrada se levantou, ante a verdade se revoltou. Fortaleci na minha dor. Um novo sol já raiou, brilhou e pronunciou. Pesada no revolu flow. Aqui, mais uma pirituana para pôr força nessa chama, sarar a dor na nega drama. Juntas, na conjuntura insana, contra o prego de atitude profana que julga nossa luta leviana. Na nossa pele, não dura uma semana. Nesse Brasil patriarcal, liderado por fascistas, que por dia superamos vários e vários sexistas e uma pá de racistas. A desigualdade é abissal, reflexo de um projeto liberal, relegado à própria sorte, vai, empreender é legal. A diversidade pra preta na favela é eclética. Desde mãe solteira, a violência doméstica não nos enxerga. Não escuta nossa voz, mas ninguém se entrega. Carolina Maria de Jesus, somos nós. No quarto de despejo, as inquietações, ambições e vários desejos que vai muito além de nossas conquistas. Se traduz numa sociedade socialista, de onde o empoderamento não reproduz concentração monopolista. Porque é emancipador entre nós, muito amor, só lamento ao Senhor. A quebrada é multifacetada, mas nossas ideias estão conectadas e já foram encaminhadas. As mulheres da quebrada estão organizadas com a palavra fortemente armada para a emancipação humana que fazer morada. Não sabe quem sou, de onde vim, pra onde vou, leste ou oeste chegou, porque subestimou. A quebrada se levantou, ante a verdade se revoltou. Fortaleci na minha dor. O novo sol já raiou, brilhou e prenunciou. Pesada no revolu flow. Não sabe quem sou, de onde vim, pra onde vou, leste ou oeste chegou, porque subestimou. A quebrada se levantou, ante a verdade se revoltou. Fortaleci na minha dor. Um novo sol já raiou, brilhou e pronunciou. Pesada no revolu flow. Somos guerreiros, América do Sul, somos brasileiro. De todos os hemisférios, um salve nos formigueiro. Chegou a hora da convocação, resplandecência da real situação. Para a mente imergida na ilusão, somos forte, mais que forte, somos a razão. Por essa sorte apontamos o norte, rumo à libertação. Vamos nos erguer, vamos nos unir, ir adiante, vencer, agir e reagir. Este para o palco das atrocidades do Estado, de política nefasta. Pelo fim do sofrimento no gueto, eu digo basta. Incumbido de derrubar para sua máscara, o abstrativismo da ideologia que nos afasta, arrasta pra condição degradante, declive e ressalvo. O raciocínio incessante nos conduz a ser salvo. O saber incubado em você, pra vencer é necessário na prática se desenvolver. Para aniquilarmos o leque, à disposição dos feedback, com variadas ações em proporções desfavoráveis sobre nós. Manipulado pelas mãos, descendente de nosso algoz, sublimamos o mau caráter egocêntrico de atos maléficos. Professor do problema sociais no epicentro periférico, flexibiliza a condição de uma vida digna, potencializa a intervenção em prol da classe maligna, cuja signa é o sortilégio de maquinar o sacrilégio e manter em colume o privilégio. O privilégio, não o privilégio. Sabe quem sou, de onde vim, pra onde vou, leste ou oeste chegou, porque subestimou. A quebrada se levantou, ante a verdade se revoltou. Fortaleci na minha dor. O novo sol já raiou, brilhou e prenunciou. Pesada no revolu flow. Não sabe quem sou, de onde vim, pra onde vou, leste ou oeste chegou, porque subestimou. A quebrada se levantou, ante a verdade se revoltou. Fortaleci na minha dor. Um novo sol já raiou, brilhou e prenunciou. Pesada no revolu flow. Acabamos de ouvir Por Trás do Neoliberalismo, que a letra é do nosso convidado de hoje, MC Caifase. E a interpretação, além dele, tem a participação da MC Tati Bill, que é a nossa Tati Damasceno da Inquimpa. Oi, espero que todos estejam bem. Eu sou o Sique Moraes, artista cênico, e digo que é realizador poder ouvir os podcasts Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. Você já ouviu algum? Bora lá? Como vocês estão? Torço para que estejam todos, todas e todes muito bem. A vacina saiu, mas a questão é quando é que ela chegará até nós? Quando é que seremos vacinados, vacinadas, vacinades? Sendo assim, amores e amoras, nós continuamos a gravar o nosso Diáspora Cor da Nossa Cultura em encontros e redes, de modo remoto, evitando aglomerações, usando máscaras, álcool em gel. Permanecermos vivos, vivas e vivas é a maior afronta que nós podemos fazer nesse sistema colonial que querem nos matar. Então bora lá, amores. Diáspora. Não não sabe quem sou. De onde vim, pra onde vou, leste ou oeste chegou. Tempo é pouco pra falar de um homem tão espetacular como Carlos Marighella. E aí, querido MC Caifase, para as nossas considerações finais, eu gostaria que você falasse, né, da criação dessa música, né, enfim, sobre o seu desejo, assim que criou essa música, né? Bora aí. Obrigado, Joyce. Muito bom conversar, né? É pena que o tempo é curto, né? Há muita coisa a falar de Marighella, né? Principalmente do que ele não deixou, né? O legado que ele nos deixou de construir uma sociedade justa, digna, né? E o que é só possível com a superação do capitalismo e a consolidação de uma sociedade socialista e, quiçá, comunista. Bom, em relação ao som, eu tive a oportunidade, muito feliz de poder contar com a participação da Tati, né? E o som, ele traz uma denúncia, né, do contraste de desigualdade que vivemos, né? A Tati, ela interpreta muito bem a situação da mulher negra periférica, né? Convocando, né, para a luta, né? Na minha parte também, eu coloco essa questão, né, dos problemas, né, que nos afetam e que, para superar esses problemas, é necessário reagir, né? Como dizia Rosa Luxemburgo, né? Não sentimos as correntes que nos prende se não nos movimentarmos, né? Então, não conseguimos superar esse estado de coisas terríveis se não nos organizarmos, né? E agir, né? Combater. E só tenho a agradecer esse convite. Muito obrigado mesmo. Um prazer conhecer vocês, Joyce, Suelen, né? A Tati, tamo aí na caminhada sempre. E é um prazer enorme. Tamo junto. Ah, salve! Eu que agradeço aí. Pra mim foi uma honra participar junto aí, somar junto com o MC Caifás nessa canção, nessa música maravilhosa. Agradeço pelo dia de hoje, por todas as informações aí com respeito a Carlos Marighella. E agradeço também por todos os ouvintes. É isso, tamo junto. Salve, galera! Marighella presente, hoje e sempre, em nossos corações e em nossa mente. Presente. Muito obrigada, MC Caifase, por esse programa espetacular, como diz a Joyce. Muito importante, né? Queria aqui deixar também, né, para o pessoal que está nos ouvindo, que no YouTube a gente tem dois documentários sobre Carlos Marighella, que aí a gente vai poder observar com mais detalhes, né? Aqui é aquela dose de garrafada que a gente continua depois. Um documentário que é de 2001, chama Marighella, Retrato Falado do Guerrilheiro, que é do Silvio Tendler. E o outro, que é do Carlos Pronzato, que se chama Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora. Ambos estão aí no YouTube para entender um pouco mais sobre Carlos Marighella e a luta. Ai, MC Caifase, nós é que agradecemos. Gratidão profunda pelo seu tempo, por essa troca espetacular. Que bulimento. Nossa, demais. Olha, querides, por hoje é só. Até daqui a pouco. Convido também a todos a seguir a Inquimpa. A Inquimpa se escreve N-K-I-N-P-A. Esse N é apostrofado, mas coloca lá N-K-I-N-P-A. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook. A gente tá nas plataformas Spotify, Deezer, nas rádios. Em breve teremos um site maravilhoso, aguardem, muitas coisas boas vindo. E que a gente se lembre, né, que qualquer pessoa que ameaça esse estado colonialista, que instaurou a tortura, desde que aqui chegou, a tortura aos indígenas, a tortura aos africanos, a tortura, a resistência contra a ditadura, essas pessoas, em geral, elas são assassinadas brutalmente. Então vamos ver o que, que se estava lutando, né? Quando se fala, ah, mas eles punham arma. O que, que se estava enfrentando nesse estado devastador que se chama Brasil? Salve, salve, gente! Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Com Racionais MC aí falando de Carlos Marighella. Vamos, apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Marighella, essa noite São Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella, Carlos Marighella. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.